olho esmurecido. E a partir de agora não sou eu mais quem não sei dizer vai, vai, vai. Do meu coração não sai. Penso o tempo inteiro. Olha que eu não era assim. Eu vivo correndo atrás. Só que não tem nada mais. Só ficou mais o cheiro. Um pedaço de mau caminho. Junto com as amigas dela, ela gostava de falar. Homem feio só namora quando bonito não. Deixou o cheiro na casa inteira. Era suave, leve e carro. Todo dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Ativa FM 98,7. Pois o rosto que ri é o mesmo que chora quando o grande amor vai embora. Pois o rosto que ri é o mesmo que chora quando o grande amor vai embora. Que você gosta, na hora que você quer, Ativa FM. When I met you, it was so

the time. I cannot hide the desire I feel inside. Won't you take all of my love and stay the whole night? Now we're two hearts that were made as one. There's no one else I want. Um amor sem fim.